Eu tenho um plano, moro, moro, moro. Eu tô na paz do senhor, senhor. Manda minha bala, bala. Para desfazer as obras do perverso, meu incentivo é que você vá para o caminho inverso. Eu te peço, ame a si próprio. Eu te peço, ame a seu próximo. Aí é que o negócio é de irmão para irmão e não tem vacilação. Mesmo com uma pá de problema, digo que a vida pode ser bela. A paz não é um sonho, acorde, deixe de sonhar com ela. Construa-a com suas próprias mãos. Homem negro, sua liberdade custou sangue de outros irmãos. Mas ainda hoje tem uns malucos que deixam brecha. Não escutam o que eu falo e voltam a ser escravos. Roubam bancos, roubam carros. E o castigo por furto é duro, mas que Deus possa aliviá-los e guiá-los no caminho para Nova Jerusalém. Só assim encontrarão a verdadeira paz. Amém, amém, amém, amém, amém, amém, amém, amém. Digam ho, ho, ho, tô na paz do Senhor. Ho, ho, ho, tô na paz do Senhor. Diga ho, ho, ho, tô na paz do Senhor. Ho, ho, ho, tô na paz do Senhor. Na paz do Senhor. Ho, ho, ho, tô na paz do Senhor. Tô acenando a mão. Paz do Senhor. Tô acenando a mão. Paz do Senhor. Tô acenando a mão. Paz do Senhor. Paz do Senhor. Paz do Senhor. Aí ladrão, eu vou torcer pra você entender que o conhecimento faz mais estrago no sistema que a PT. É só quem é que consegue assimilar as palavras que a Bíblia fala. Tem gente que não assimila, esses estão decepcionando. Os manos não têm disposição para lê-la, mas tem para meter os canos, tomar os boy. Aí vão gastar a grana no que corrói. Isso tá errado. Deus liberta o povo de Israel e quero voltar a ser escravizado. Eu não entendo o que faz o moleque preferir se acabar no veneno. Não, peraí, raciocinei, acho que até entendo. A culpa é dos porcos que vivem prometendo dar saúde, dar escola, dar emprego. Só que quando alcança o que querem, não dão mais nem esmola. Com isso os mano arrebenta, necessidade vem para fora e o ódio estoura. Muita calma nessas horas. Lembra de Deus, confia nele que ele te olha. Se andar no caminho de Jeová e entregar a sua vida como oferta de louvor, tenho certeza que você vai poder dizer ho, ho, ho, tô na paz do Senhor. Diga ho, ho, ho, tô na paz do Senhor. Ho, ho, ho, tô na paz do Senhor. Diga ho, ho, ho, tô na paz do Senhor. Ho, ho, ho, tô na paz do Senhor. Tô acenando a mão. Paz do Senhor. Tô acenando a mão. Paz do Senhor. Tô acenando a mão. Paz do Senhor. Paz do Senhor. Paz do Senhor. Jeová é o Deus que não tarda nem falha. Jeová é o poderoso cavaleiro, Senhor das batalhas. Todos os meus inimigos caiam diante de mim. O poder de Jeová pode crescer sem fim. Sobre mim não vale praga nem encantamento. Sobre mim Jeová colocou a sua bênção. A força dos meus inimigos nunca me alcançará. Existe uma chama que arde chamada justiça, e eu acredito que ela sempre me protegerá. Sobre mim não tem poder o opressor. Então eu vou cantando, ho, ho, ho. Tô na paz do Senhor. Diga ho, ho, ho, tô na paz do Senhor. Ho, ho, ho, tô na paz do Senhor. Ho, ho, ho, tô na paz do Senhor. Ho, ho, ho, tô na paz do Senhor. Tô acenando a mão. Paz do Senhor. Tô acenando a mão. A paz do Senhor. Tô acenando a mão. A paz do Senhor. A paz não é um sonho, acorde e deixe de sonhar com ela. Pregador Lu, Charles MC, DJ Betico, APC 16. Paz pra todos vocês.